Este é o Ministério Gospel Hits. Sobre tudo.

hoje. Maiores sucessos você ouve aqui, Gospel Hits. Me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia, o sol não pode me ferir. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Aprendo com a vida, mas percebo que eu tenho tanto a aprender.

dele que chama o Espírito Santo. Canta, canta, canta, canta. Espírito Santo, toma minha vida agora, vai. Eu te entrego tudo agora. Eu te entrego tudo agora. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Mas que tu vivas em mim. Eu quero ser sua vontade. Não peço. Eu te entrego tudo agora. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. A mais que tu vivas em mim. Quero ser sua vontade. Só as melhores, só as melhores. Nothing of consequence to see.

O título da mensagem é: Por que a correção de Deus dói tanto? Vamos recorrer à passagem em Romanos capítulo 8, verso 12. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Muitas pessoas acham que Jesus veio à Terra somente para reconciliá-las com Deus e com isso realizar todos os seus desejos. Elas estão certas até certo ponto. Jesus veio sim para morrer pelos nossos pecados e com isso nos levar de volta ao Pai. Hoje não somos apenas cristãos, nos tornamos filhos de Deus. Mas não podemos esquecer de que Deus, como um Pai amoroso, tem um propósito muito maior do que apenas realizar nossos sonhos e vontades. A Bíblia diz que Ele quer nos amadurecer na fé e mudar nosso caráter para sermos parecidos com Seu Filho. Romanos capítulo 8, verso 29. Muitas vezes, o Senhor nos confronta, permitindo que cheguemos às situações difíceis de lidar, no qual não conseguimos enxergar a saída. Chegamos a pensar que é o fim de tudo. Então, em nossa ignorância espiritual, não conseguimos enxergar a beleza e o valor da correção de Deus. A Bíblia diz que o Pai não apenas corrige, mas também açoita o Filho a quem ama. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 6. Correção dói, não tem anestesia, é na prática. Porque só assim crescemos com responsabilidade. Vida cristã não é uma brincadeira e nem questão de status, como muitos pensam. A teoria é linda, mas a prática é bem dolorosa. Significa carregar a cruz e se pendurar nela diariamente, matando sua natureza carnal, orgulhosa, egoísta, invejosa, amante deste mundo. E mais um monte de coisas. Cruz e cristianismo são sinônimos. É preciso morrer para si mesmo, perdoar incondicionalmente, amar quem não nos ama e obedecer. Mas vale a pena quando enfrentamos a luta e vencemos. Cristianismo dói na carne, mas liberta o espírito. Boa vontade todo mundo tem, mas na hora da prática... Você já deve ter ouvido esta frase. Carregar Jesus no peito é fácil. Difícil é ter peito para carregar Jesus. É por isso que o Senhor nos disciplina. Ele quer o nosso bem. Ele sabe que, se aceitarmos a correção, não tomaremos decisões erradas. Teremos um coração mais puro, andaremos em santidade, estaremos livres de frustrações e alcançaremos a salvação. Quantas vezes Deus disse não e você ficou emburrado? Talvez Ele estivesse te livrando de grandes sofrimentos. A maioria dos cristãos não desfrutam de uma vida prazerosa com Deus porque não buscam entender os seus propósitos e abandonam tudo, ao invés de aceitar as correções do Pai. Que você possa experimentar quanto é bom receber a disciplina do Senhor. Abra seu coração e medite aí na sua casa, na passagem que está lá em Hebreus, capítulo 12, do verso 5 até o 15. Esta é a mensagem bíblica de hoje para o seu coração. Deus falou comigo e com você. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.